Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 308. Hoje é dia 10 do mês de março do ano de 2021. Agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sempre sobre temas atuais observados pelas lentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 20 anos levando a mensagem de consolação da doutrina dos Espíritos àqueles que dela necessitam. No ano de 2014, então, decidiu-se ter a versão de Piracicaba, a edição de Piracicaba do programa Visão Espírita. Programa que foi criado inicialmente pela USE de Santa Bárbara do Oeste, uma instituição também que nós agradecemos, que nos ajuda, que ajuda a manter, né, o programa Visão Espírita no ar. E a edição de Piracicaba, então, desde 2014, já passou por duas rádios, pela Educadora, pela Difusora, e hoje diretamente transmitido pela União Rádio Web, um projeto em que você, pelo aplicativo, pode acompanhar 24 horas de programação espírita. Então você vai lá na sua loja de aplicativos e pesquisa por União Rádio Web, instale o aplicativo e você vai ter acesso a músicas espíritas, a poemas, a poesias, a palestras espíritas, e também dentro do aplicativo você tem uma seção onde você pode ouvir os programas anteriores, o programa Visão Espírita, nas edições anteriores, desde os anos anteriores, né, programas especiais, você pode acompanhar. Então, a vantagem disso é que os áudios você pode ouvir em segundo plano. Então, você pode, por exemplo, ouvir uma edição do programa Visão Espírita pelo aplicativo da União Rádio Web, enquanto você faz, enquanto você trabalha, enquanto você está fazendo outra coisa, você não precisa ficar olhando para a tela. Pelo YouTube, nós estamos transmitindo agora pelo YouTube e pelo Facebook, mas você tem que parar e assistir, né? Então você precisa doar aquele tempo. Então, se você não pode assistir ao vivo, né, acesse pelo aplicativo e você também pode acompanhar, assim como um podcast. Eu tenho aqui uma novidade que nós já anunciamos a semana passada, e é com muita alegria também que a gente, a partir desse mês, né, do mês de março, do dia 24 de março, a União Rádio Web passa a transmitir também as palestras da AME Piracicaba, da Associação Médico Espírita de Piracicaba. Então, a União Rádio Web, que hoje é integrante, é uma atividade vinculada à USE Intermunicipal de Piracicaba, também, né, a USE dá esse suporte para as transmissões e para a divulgação das palestras da AME Piracicaba. Então, a partir do dia 24 de março, né, às 20 horas, começa as palestras da AME Piracicaba, que você pode assistir tanto pelo canal aqui da USE Piracicaba no YouTube, quanto pelo canal, pelo perfil, pela página da União Rádio Web no Facebook, quanto também pelo canal no YouTube da própria AME Piracicaba, você pode escolher. Mas a gente aproveita para convidar você que ainda não se cadastrou para fazer o seu cadastro na promoção A Vida no Plano Espiritual, A Vida no Mundo Espiritual. Nós temos falado sobre isso há várias semanas, mas o objetivo é que também, a partir dessa base de dados que a gente vai coletar, quando você se cadastra, nós vamos mandar para você notificações sempre que um programa novo estiver no ar, um programa ao vivo, por exemplo, o programa de hoje, aquele que é cadastrado, nós enviamos no meio do dia o link avisando que hoje é dia, porque a gente sabe como a vida é corrida, é agitada, e muitas vezes a gente esquece. Então, para você não esquecer, a gente vai mandar essa notificação para você. E com relação às palestras da AME Piracicaba também, cadastre-se para que você possa receber essas notificações. E além de receber as notificações, você concorre à coleção. Vai ser sorteado no dia 26 de junho a coleção completa das obras de André Luiz e Chico Xavier, as 13 obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Começa com Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e que vai terminar lá com Sexo e Destino. São 13 livros, né, do André Luiz, esse repórter do mundo espiritual, para você renovar a sua biblioteca. Muito bem, dado o recado, nós temos hoje a grande honra, a grande alegria desses dois irmãos que sempre nos acompanham, sempre atendem com tanto carinho aos nossos convites, e hoje estarão aqui para comentar o tema como vivem os espíritos, né, a vida lá no plano espiritual, como que é o retorno para a pátria espiritual, e, sobretudo, como se dá a relação entre crime, é o nome que nós colocamos no programa, e castigo, a gente vai abordar isso, né, como Deus nos oferece a oportunidade de nos realinharmos às suas leis. E para comentar esse tema, nós recebemos hoje aqui dois grandes amigos, como eu já disse. Então eu vou dar as boas-vindas por ordem alfabética, primeiramente ao nosso amigo Alex Bonafini. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, amigos, internautas que seguem o nosso programa. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. E é com a mesma alegria que nós recebemos este companheiro de jornada aqui, de trabalho, esse grande divulgador da doutrina dos espíritos, que aliás está começando um curso amanhã, ele vai falar um pouco sobre isso também, um curso de oradores espíritas, a gente divulgou também para quem está no nosso cadastro. Boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas, seja bem-vindo. Boa noite, nossos espectadores, é muito bom estar mais ou menos com vocês aqui, o Wilson e o Alex, estamos juntos, já estamos formando um belo trio, né? É a segunda vez que nos encontramos outra vez no programa e refletir sobre o Espiritismo sempre é muito bom. E amanhã, quinta e sexta-feira, a gente vai ter um curso também para formação de expositores espíritas. Se alguém tiver interesse em participar, é só se inscrever. As informações estão aqui no site da USE. E o Wilson pode explicar melhor sobre isso. Isso, excelente. usepiracicaba.com.br. Você acesse lá na seção de notícias, você vai encontrar a notícia sobre o curso para formação de expositores espíritas com o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. São dois dias de curso, né, Álvaro? É das 8 às 9, é isso? E pela internet. É online também, você não precisa ir presencialmente. A gente sabe que a situação hoje da pandemia requer um pouco de cuidado, então muitas casas estão optando por fazer as suas atividades, né, na modalidade online, com muita prudência, com muito cuidado. Muito bem, nós temos aqui para iniciar o nosso programa, lembrando, a gente sempre traz as datas, né, comemoradas, então a gente selecionou aqui entre os dias 10, que é hoje, até o dia 16, antes da próxima quarta-feira, encontramos aqui no dia 11 de março, o Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo, dia 14 de março, dia da poesia, vejam bem, lembrando que o primeiro livro psicografado por Chico Xavier foi um livro de poesias, né? Parnaso de Além Túmulo. Também no dia 14 de março, dia nacional dos animais, nossos irmãos menores. Dia 11 de março do ano de 1878, nasce Zilda Gama, em Três Ilhas, município de Juiz de Fora, ela que desencarnaria no dia 10 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro. Também no dia 14 do 3, dessa vez do ano de 1874, o pesquisador naturalista inglês Alfred Russel Wallace torna-se o primeiro cientista a obter uma fotografia de um espírito materializado. Muito bem, trazendo essas datas aí para serem lembradas, a gente pode iniciar então o nosso tema. Para isso, para a introdução do nosso tema, nós selecionamos aqui um texto, um breve texto de 4 minutos, do Espírito Emmanuel, texto que foi extraído da obra Justiça Divina. O nome do texto é Sabes Disso? Vamos a ele. Essas doces crianças que observas com sublime enternecimento, são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrínio geraste no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Tomaste algo de teu sangue e amassaste-o com o hálito de teu hálito. Adicionaste os melhores sonhos e os mais límpidos ideais, e formaste semelhantes maravilhas que te nasceram por esperanças em flor. sentindo-as por aves frágeis, em busca de asilo em teu peito, sabes acolher-lhes as necessidades no carinho incessante. Dias de laborioso cuidado, preservando-lhes a existência. Noites de dolorosa vigília, quando a enfermidade aparece. Alimento, agasalho, escola, responsabilidades e inquietações. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrarás de cobrar-lhes impostos de reconhecimento ou exigir se convertam em fantoches de teus caprichos. Ver-lhes a honradez e o trabalho, o passo reto e a independência construtiva representa, em verdade, todo o triunfo que ambicionas. E um dia, dobrado longo tempo sobre a tua renúncia, se essas crianças, transfiguradas em pessoas adultas, caem sob terríveis enganos, na conquista da experiência, sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Sabes começar a luta de novo para ajudar os rebentos da própria vida a se transferirem das dívidas de aflição para os júbilos do resgate. E a todos os que te reprovam o devotamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder na mesma reserva de confiança e ternura, com alegria misturada de pranto. São meus filhos. Isso acontece no lar terreno, onde as criaturas humanas, embora imperfeitas, não se resignam a ferretear os próprios filhos com o estigma de escravos. Imagina, pois, a longanimidade do amor que vibra e reina infinito no lar divino da criação. Muito bem, queridos amigos e a todos que nos acompanham. É nesse ambiente de espiritualidade, de paz, que nós podemos então passar a palavra, depois da leitura desse texto de Emmanuel. Vou começar aqui por ordem alfabética. Alex, se você quiser fazer alguma colocação, eu lhe convido, sobre o texto, né? Como Emmanuel vai comparar a relação dos homens com seus filhos, com a relação de Deus com suas criaturas. Alex Bonafini. Eu achei o texto, ele é assim, tão grandioso, tão lindas as palavras do Emmanuel, como é a característica dele, porque Deus, durante muito tempo, foi tratado como um tirano, como um ser que brindava aquelas pessoas que ele gostava de uma forma e penalizava aqueles que ele não gostava muito. E até hoje, muitas pessoas o veem assim, não como um pai, mas como um tirano, um ser distante, que você não tem como se aproximar dele, que você, a maioria fazem preces, buscam a Deus, mas sem ter muita esperança de alcançar seu objetivo. E Jesus sempre nos ensinou que Deus é nosso Pai, que Ele está próximo de nós. Nós é que estamos distante dEle. E da mesma forma como nós, pais, nos preocupamos com os nossos filhos, Deus se preocupa com todos os seus filhos, todos os seres da natureza, criaturas criadas por Ele. E é isso que o Espiritismo tem de grandioso, porque Kardec teve tanta preocupação que o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos é que é Deus, justamente para desmistificar aquela figura extremamente equivocada de Deus, trazendo como a inteligência suprema, não é? O princípio de toda a criação universal. Então, Deus é amor. Frase de João Evangelista: Deus é amor, está inserido em seu evangelho. É isso que cabe nos entender dessa mensagem do Emmanuel. Muito bem, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. O Alex colocou muito bem essa diferença, mas você pode estender, eu queria que você falasse para a gente a diferença de temer a Deus, né, como o Alex bem colocou, e de amar a Deus. Não, está muito bem colocado pelo Alex, e ouvindo e aprendendo com ele, eu me lembro uma situação na empresa, quando uma funcionária conseguiu um emprego muito melhor na área administrativa, e ela sabendo que eu sou espírita, ela da igreja protestante, mas com muito respeito, a gente nunca misturou as coisas, né? O Deus é um pai, é um só, né? Mas ela estava indo embora, tínhamos um bom relacionamento, então ela foi na minha sala se despedir, me deu uma Bíblia de presente, uma dedicatória, e disse para mim assim, como o senhor, como eu, somos tementes a Deus, então vou te dar essa Bíblia de presente. Então está muito a ver com o que o Alex mencionou, do temente a Deus. Deus não é para ser temido, Deus é para ser amado, Deus é amor. Então, infelizmente, né, Alex, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas, ao invés de buscar amar a Deus, o temem. E sim, não é essa forma, e muito bem descrita pelo nosso irmão maior Emmanuel, comparando Deus com o pai com as criancinhas. Né? A gente faz tudo pelos filhos, né? A gente ama, sofre com eles, e pode fazer para orientar os filhos. Imaginar a Deus, que é suprema inteligência, né? Criador do universo, que conhece cada um dos seus filhos. Deus nos conhece individualmente a cada um de nós e as nossas necessidades. Se nós nos preocupamos com os nossos filhos, que dirá Deus conosco? Então, o Espiritismo vem realmente esclarecer e colocar as coisas no seu devido lugar. Pois é. O Alex fez uma palestra na União Espírita no sábado e ele falou, inclusive, um pouco sobre essa relação da mãe com o filho, né? Da relação mediúnica da mãe e do filho. E eu acredito, a gente já tratou isso em outros programas, mas eu acho que entre os exemplos que nós temos de amor disponíveis, eu acho que o amor da mãe pelo filho realmente... Por isso que sempre, né, o Emmanuel, em outras mensagens, a gente tem sempre exemplos, né, figuras para representar o amor de Deus como a mãe que ama os seus filhos, apesar de todas as suas, de todos os seus erros. Eu me lembro, há muitos anos atrás, teve um criminoso, quando ele foi preso, eu não me lembro o caso, mas ele era um estuprador, era uma coisa muito horrorosa, maníaco do parque, ele foi chamado de maníaco do parque. E certa vez, a mãe dele foi chamada a dar uma entrevista numa certa rede de TV, e a repórter se referiu a ele por esse nome que a mídia estava descrevendo ele como maníaco do parque. Ela falou, não, o nome dele é fulano de tal e ele é meu filho. Então, para mim, aquilo foi tão forte, porque era uma mãe falando do seu filho ali. A repórter talvez não teve a sensibilidade de perceber isso, mas é isso, é exatamente. E o Álvaro pontuou muito bem, né, Álvaro, a diferença entre amar e temer. A gente geralmente não gosta do que tememos. A gente teme, né, para evitar algum mal contra nós mesmos. Você se esconde com medo que alguma coisa te aconteça. Mas você não gosta daquilo que te impõe medo. Então, um patrão, por exemplo, na empresa, que impõe medo aos seus funcionários, quando alguém tiver uma oportunidade de derrubá-lo, vai fazer. Né? Porque, agora, o respeito é diferente. O respeito, ele é fruto da admiração. Então, para você respeitar alguém, você precisa conhecê-lo, você precisa admirá-lo em alguma coisa que ele faz. E essa admiração leva você a respeitá-lo. Deus é a mesma coisa. O Espiritismo nos permite conhecer Deus, entender o porquê das coisas, porque as coisas são como são, né? Porque o mundo é como é. Não de uma maneira dogmática. É porque é assim, pronto. É o mistério, não vem, você não pode saber e aceita que dói menos. É mais ou menos assim, né, em algumas religiões. O Espiritismo não, ele procura entender realmente. E essa compreensão de Deus permite que nós o respeitemos e o amemos como ele merece. Mas muito bem, quando criminosos, né, comprometidos, considerando criminoso aquele que está fora da lei, tá? Criminoso, comprometido, todos nós somos, né, de alguma maneira, em algum grau, todos nós somos. E eu queria saber de vocês é o seguinte, como fica o retorno à vida espiritual daquele que cometeu muitos enganos nessa vida? Daquele que cometeu muitos erros, quando ele retorna à vida espiritual. Como é a situação dessa pessoa? Alex Bonafini. É o retorno de uma pessoa que chega sabendo que, se ele teve essa lucidez, porque a maioria que comete muitos equívocos, geralmente tem uma vida atrelada ao materialismo, né? Que não é você ter dinheiro, mas é satisfazer as vontades materiais, os gozos, os prazeres, as ambições acima dos bens espirituais. Então, esse tipo de espírito que segue por esse caminho com algum tipo de algum transtorno, alguma fobia, né, sem valores morais, né, por isso cometeu equívocos, em maior e menor grau, obviamente. Além da perturbação que ele passa ao chegar no mundo espiritual, pois que não se preparou para essa transição necessária da morte, ele vai chegar como um viajor equivocado que errou o caminho, que deixou de cumprir suas tarefas, como lhe foi idealizado pelo seu empregador, vamos assim colocar uma analogia, e ele verifica que tudo aquilo que ele ambicionou, tudo aquilo que ele desejou, eram sentimentos vazios do qual, chegado no mundo espiritual, nenhum deles tem valor nenhum, como se diz, né? Na linguagem popular, caixão não tem gaveta, então as pessoas que gostam de acumular chegam de mãos vazias no mundo espiritual, não é? Então, aqueles que são criminosos, além de chegarem com as mãos vazias no mundo espiritual, eles chegam com a consciência de culpa, e, assim, com dores atrozes de verificar que fizeram em vão, se encheram de dívidas, né, de dores, de inimigos, e que não sabem o destino, porque eles não sabem o que vai acontecer. Se eles seguirem as crenças ortodoxas, as crenças triviais, eles vão pensar que eles estão fadados ao inferno e vão, né, sofrer achando que eternamente vão ficar naquela situação. Se for uma pessoa que, um ateu, no caso, ele vai achar que é o sono eterno, e como o próprio André Luiz, eu não me recordo qual obra que orienta, num princípio, muitos dormem porque acham que o morrer é dormir, né, e tem que ficar recebendo o sopro fluídico, né, o sopro curador no mundo espiritual para tentar acordar, porque acharam que a morte era o dormir, e ficam dezenas de anos dormindo, porque não sabiam, para eles nada acontecia depois da morte, não é? Então, é uma questão de consciência, de conhecimento e de valores. É o viajor equivocado que verifica que perdeu o rumo. Essa referência que o Alex trouxe é da obra Os Mensageiros, Alex. É a segunda obra de André Luiz ali, muito interessante, aliás, esse capítulo, que ilustra, né, uma sala muito grande, um salão muito grande, com milhares de espíritos ali em situação quase que como de hibernação, praticamente, de inatividade. E alguns até acordavam meio né, perturbado, sem saber onde estavam, né? São aqueles espíritos que vão ali aguardar, por exemplo, de acordo com a sua religião, o juízo final e tudo mais. Mas cada um tem o seu chamado a seu tempo. Né, Álvaro? O Alex falou aqui da preparação, né? Aqueles que não se prepararam. Aqueles lá têm uma condição um pouco mais complicada. Mas assim, vamos falar do espírita. A gente falou agora sobre conhecimento e ignorância, Álvaro. O espírita, ele estuda tanto, né? Ele lê... Ele, por exemplo, quem lê O Nosso Lar vê lá a condição dos espíritos. Você frequenta algumas palestras. Eu vou lembrar aqui de uma citação de André Luiz. Ele fala que qualquer pessoa com 2 semanas de conhecimento evangélico já sabe a saciedade o que fazer. Então, não precisa de muito. Né? E essas pessoas, quando retornam, né? Os espíritas, por exemplo, para nos colocar dentro dessa... Dessa turma aí, como é a condição deles quando retornam ao plano espiritual, Álvaro? Essa questão, desde a época de Jesus, as pessoas questionavam, né? E Jesus, ele dosava pela evolução da época e poderia ser dito. Mas você tem a parábola do mendigo Lázaro e do rico, porque aqui se estende um pouco mais o conceito de criminoso, quando o Wilson aqui menciona, né? criminoso perante as leis divinas. Quem mente, sabe, quem sonega, quem trata seu irmão de forma descaridosa, é um crime perante as leis de Deus. Então não vamos entender que crime é só quem faz assalto à mão armada. Todo desrespeito às leis divinas é um crime. Então nesse conceito é que todos nós somos criminosos porque estamos ainda almas num processo evolutivo, lembrando dos postulados espíritas, que nós fomos criados simples e ignorantes, estamos subindo degrauzinho por degrauzinho e nem sempre nos preparando. Mas especificamente aqui sobre os espíritas, tem um episódio muito interessante que me toca muito o coração, é desse famoso grande missionário Eurípides Barçanufo. Ele vivenciou uma experiência espetacular que ele nunca comentou em vida, e nós sabemos apenas dessa experiência depois do seu desencarne, através do espírito Hilário Silva, que deu a mensagem através do saudoso médium Chico Xavier. Então, nessa mensagem é explicado que Eurípides Barçanufo, uma vez sentado, adormecido, ele sai fora do corpo físico em projeção astral. Ele se vê subindo a planos muito elevados. Ele chega a uma atmosfera tão elevada, encontra ao longe um personagem muito belo, meditando. E quando ele se aproxima, ele identifica ser Jesus. Mas ele vê que Jesus está chorando. E ele fica sentido, né? E ele pergunta ao mestre se aquelas lágrimas eram para as pessoas que condenam e perseguem os cristãos, se eram os déspotas do passado. E Jesus disse, não. Todos esses tiveram seu tempo de resgate. As minhas lágrimas são para aqueles que conhecem o cristianismo e não o vivem. E aí ele passando, desperta com essa mensagem profundamente, volta ao corpo físico, e daquele momento então, nunca mais ele parou de trabalhar. Quando ele desencarna, tá, foi em 1918, na época da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola o pegou, ele chegando no mundo espiritual, compadecido de todos aqueles mensageiros que são espíritas, dirigentes, católicos, protestantes, pastores, enfim, que conheciam a doutrina, conheciam o cristianismo e não vivenciavam. E estavam em estágio de tanto sofrimento nas regiões do umbral que ele cria o Hospital Esperança para atender a todos esses que conheciam o espiritismo, conheciam o cristianismo e não vivenciavam. Então, a gente vai voltando aqui àquela mensagem de Jesus, que ele tão bem explicou sobre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Aquele que ouve meus ensinamentos e os vive é como se construísse a casa sobre a rocha. Aquele que ouve meus ensinamentos é como o tolo que constrói a casa sobre a areia. Vem a tempestade, derruba e grande a sua desgraça. Então, o conhecimento é importante, mas nós temos que interiorizar esse conhecimento. E por que não fazemos isso? Porque o mundo material é quase que hipnótico, ele nos absorve. Nós nos preparamos por décadas no mundo espiritual para enfrentar os desafios que estamos vivenciando, mas chega aqui, a gente fracassa. Inclusive, no livro Os Mensageiros, que você citou, nós temos a conversa do André Luiz com Tobias, e ele falando da preparação árdua dos mensageiros, que são os divulgadores do cristianismo, em todas as áreas. Ele fala que bom, e como é o sucesso? A maioria fracassa fragorosamente. Poucos realmente levam a sério a sua tarefa. Então a gente vai analisando, eu com mais de 40 anos de trabalho no mundo espiritual, aqui como dirigente espírita, a gente vai vendo ainda as dificuldades que tem as pessoas, não precisam ser santos, né? Mas tinha que melhorar um pouco mais a fraternidade, a solidariedade, não ter inveja, não ter melindres, porque isso atrapalha muito a divulgação do cristianismo. Então, essa mensagem de Jesus e essa mensagem de Barçanufo, e particularmente a obra dos mensageiros, é para todos aqueles que conhecem o espiritismo, refletir profundamente e buscar se trabalhar mais na transformação moral para ter sucesso, ou parcial pelo menos, na empreitada terrena. Muito bem. Durante muitos séculos, né, aliás, nos últimos milênios, A religião predominante ensinava a existência de um paraíso, né, um céu, onde as almas dos bons poderiam viver em estado de graça e felicidade plena, sem limites. Nós sabemos aqui que no mundo material, não é, Álvaro, Alex? Todos estamos sujeitos às diversas vicissitudes, né, próprias do mundo material. As doenças, muitas vezes, as dores do próprio mundo físico. Não dá para evitar, estamos encarnados. No entanto, lá no plano espiritual, quando a gente retorna para lá, a gente está falando da vida lá no plano espiritual, lá é possível ser plenamente feliz depois da morte do corpo físico? Né? Eu estou perguntando baseado no nosso estágio evolutivo hoje. Alex Bonafini. Plenamente, acho que não é a palavra, né, Wilson? Relativamente, sim. Porque na doutrina espírita, no princípio, quando Kardec ele recebe as questões para as obras básicas, ele chama o mundo espiritual, né, de erraticidade para os espíritos errantes. Então, porque o mundo espiritual, apesar de ser nosso mundo espiritual básico, a nossa vida básica, primitiva, vem do mundo espiritual, mas são momentos que nós passamos no mundo espiritual, que nós saímos do trabalho árduo da reencarnação para, no mundo espiritual, reavaliar as nossas atividades, nos prepararmos para novas reencarnações. É óbvio que você pode ser muito mais feliz no mundo espiritual, onde não existem máscaras, onde não existem fingimentos, onde o dinheiro não é o dono, né? Dinheiro, poder, etc., é o dono, mas sim são os méritos ou os deméritos que vão indicar seu posicionamento. Mas nós sabemos que a reencarnação era necessária para a progressão do espírito. Então, o espírito ele só vai poder ser plenamente feliz quando ele estiver num nível evolutivo tal, que ele for um espírito puro, que ele estiver trabalhando em favor da humanidade de forma profunda, sem máculas, sem dores, sem vícios, porque um espírito superior, mesmo assim, nessa condição em que ele não necessite mais reencarnar, mas que ele tenha muitas funções no mundo espiritual, no universo, como missionário de Deus, como ministro de Deus, né, co-criador em plano maior com Deus, esses espíritos, eles não conseguem ser felizes vendo a infelicidade de seus irmãos. Então, não é no mundo espiritual que você vai alcançar a felicidade plena, a felicidade relativa. Você vai alcançar a felicidade plena através da progressão. Muito bem. Álvaro, eu queria, olha, baseado no que o Alex falou também, que você lembrasse um espírito, né, que nos serve de exemplo para a gente entender esse contexto. Bezerra de Menezes. Dos espíritos que a gente vai estudando, eu particularmente tenho uma profunda admiração pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Né? É uma figura... O modelo é Jesus, a gente sabe, é o Espírito perfeito. Mas Bezerra de Menezes é aqueles exemplos para a gente usar como uma referência e um reforço no nosso trabalho. Então, Bezerra, desde a época de Jesus, né, ele foi um personagem importante, um do 13º apóstolo. Né? Ele foi Zaqueu, quando em Jericó, ele conheceu Jesus, já era um homem bom. Inclusive, a parábola dos talentos foi baseada em Zaqueu, Jesus falando, servo bom e fiel, porque mostrando que a riqueza ela é neutra. Né? Zaqueu era rico, mas usava bem a riqueza. Ele era uma pessoa muito boa. E ao longo de várias reencarnações, se foi martirizado até chegar até nós, mais recentemente, como médico Bezerra de Menezes. Mas sempre dedicando, trabalhando, preocupado com o próximo. A questão é que nós temos que ver a nossa existência e ela passa muito rápido. Talvez eu, porque meus cabelos brancos, já estou sentindo que a luz do túnel está chegando mais perto, né? Mas a gente olha para trás e gente, essas décadas voaram, o tempo passou muito rápido. E a dedicação ao próximo, né? O próprio mestre diz isso, eu estou aqui, vim para servir. Nós temos que aprender a servir. O espiritismo é diferente de outras correntes filosóficas religiosas, porque não tem não é uma religião institucionalizada, trabalha com voluntários. Por que que as pessoas são voluntárias do centro do movimento espírita? Porque a gente compreende que o espiritismo é é tão bonito, tão bom, e nos faz tanto bem que nós queremos distribuir, dividir com outras pessoas. Então nós tornamos voluntários porque vemos que se queremos mudar o mundo, temos que mudar o homem, particularmente de nós mesmos. Compreendendo também das nossas limitações, todo mundo pode fazer alguma coisa de bom, de útil. A mídia hoje a gente sabe que está muito confusa, muito difícil, mas vamos espelhar essa referência que a Bezerra de Menezes, ser positiva, otimista perante a vida, ajudando ao próximo os limites das suas possibilidades. Então, o Bezerra é bem lembrado, ele, inclusive, é o patrono do movimento de unificação do Espiritismo no Brasil. Ele foi convidado por Maria de Nazaré, mãe de Jesus, a reencarnar num planeta superior. Ele pediu permissão para continuar aqui nesse planeta de provas e expiação. Você vê que dedicação e que amor à humanidade que já tem esse personagem. Nós estamos muito longe, né? Nós somos formiguinhas perto do Dr. Bezerra de Menezes, mas que ele possa continuar nos inspirando a sermos pessoas melhores, porque nós precisamos disso, porque a nossa sociedade está muito ligada com falsos líderes, pseudos líderes, que são pessoas humanas infalíveis. Vamos buscar nessas lideranças a inspiração para o otimismo, a perseverança, na certeza que o mundo segue a sua rota evolutiva correta, e o Brasil, como pátria do Evangelho, coração do mundo, mais do que nunca vai pulsar de forma muito forte, muito boa, sobre o comando de Ismael, guia espiritual do Brasil. E Bezerra de Menezes é um desses espíritos que estão nos conduzindo para o Porto Seguro. Pois é, reforçando o que você acabou de dizer, que o Alex falou sobre a felicidade estar ligada ao auxílio ao próximo, né? Essa lembrança do Bezerra que foi convidado aí para um mundo superior, que a gente nem imagina como seria a vida lá, e que escolhe permanecer aqui nesse mundo turbulento que é o nosso, é um exemplo de abnegação, sem dúvida alguma. E aqui eu me lembro, eu não lembro qual é a obra, mas é provavelmente que seja o Divaldo que relata isso, que ele relata o momento do despertamento do Bezerra no plano espiritual. Logo após a morte do corpo físico, ele acorda no plano espiritual, ainda, é claro, um pouco perturbado, naturalmente, no início, e ele é recebido por Celina, um espírito que veio a pedido de Maria, mãe de Jesus, para recebê-lo naquele momento. E no momento em que ele vai despertando, ele escuta um grande vozerio, muitas pessoas falando, e ele pergunta o que é aquilo, né? E ela o auxilia e o leva até uma sacada, uma varanda, onde ele pode observar uma multidão de pessoas, milhares de pessoas. Mas quem são elas, né? Celina pergunta a ele. Ele diz, elas estão aqui por você. Não, mas eu não as conheço. Né? Você conhece, sim, são as pessoas que você ajudou durante a sua vida na Terra, e elas estão aqui esperando por você e pedindo por você. E aí o texto termina dizendo que a felicidade sem limites existe, né, na proporção da felicidade que você, do bem que você produz às outras pessoas. E aí eu lembro dessa história sempre e comparo com a história que a gente tem de André Luiz, né, que viveu não uma vida, né, boa, ele produziu, né, atendia também pessoas gratuitamente, mas depois que ele desencarna, uma pessoa só em nosso lar que se lembrou de fazer uma prece por ele. Nem a família dele se lembrou de fazer uma prece por ele. Então, essa é a diferença que a gente vê, não diminuindo o André Luiz, porque tudo isso faz parte do relato e do contexto. Né? Aliás, a gente sempre lembra que provavelmente André Luiz, em outra existência, outras anteriores a essa, deve ter sido um espírito já muito evoluído em entendimento. Né? E talvez seja um espírito que naquela existência, né, como médico ali, talvez ele não tenha se expressado espiritualmente como deveria, como o Álvaro bem comentou aqui, né, do comprometimento que a gente recebe quando retorna para cá, que muito poucos conseguem assumir. Talvez André Luiz fosse um caso como o dele, não é mesmo? Bom, mas vamos seguir aqui, olha. Contabilidade da alma, essa é para o Alex e para o Álvaro também. Ó. Contabilidade da alma. As penas, nós aprendemos lá no livro O Céu e o Inferno, que as penas são proporcionais às imperfeições, enquanto a felicidade é proporcional às qualidades adquiridas. Nem sempre o indivíduo, ele por si próprio, tem condições de se autoavaliar. Então, dessa forma, quem é responsável por fazer tal avaliação? Porque o Alex falou que quando você retorna, você se sente culpado, mas nem todo mundo. Tem gente que, às vezes, não carrega essa culpa ainda. Tem casos até dos sociopatas, dos psicopatas, né? Mas se ele não tem condição de fazer essa avaliação, existe alguém que faz isso por ele? Né? Na religião predominante, tem aquela a imagem de São Pedro, né? Que é aquele que tem as portas da chave dos céus e que diz quem entra e quem não entra. Né? No Espiritismo, como é realizado essa avaliação, Alex? É necessário a gente entender em O Livro dos Espíritos quando Kardec fala sobre o nosso espírito protetor, o chamado anjo da guarda. Toda vez que nós reencarnamos, é colocado ao nosso lado um espírito que vai velar por nós do berço ao túmulo, para nos auxiliar nas tarefas que temos que realizar, não é? Não como um capataz, como um funcionário, como a gente, toda vez que a gente pensa no anjo da guarda, no espírito protetor, a gente fala o meu espírito, o meu mentor, mas a gente usa de uma forma tão possível, parece que eles são empregados da gente, que estão à nossa disposição, né? Não, mas eles são nossos pais espirituais, eles são aqueles que do mundo espiritual estão velando por nós, para que a gente não esqueça do nosso compromisso. Porque do berço ao túmulo, nós recebemos o que nós devemos fazer, as faltas que temos que reparar e as tarefas que temos que realizar para progredir. Então, a gente precisa de um empurrãozinho para a gente não esquecer e não pisar na bola, dizendo no português, assim, comum do dia a dia, para a gente não falhar, como o próprio Álvaro citou no livro Os Mensageiros, aqueles que falham em suas missões. E quando a gente fala missão de ser pai, missão de ser mãe, missão de reparar uma falta, missão de educar bem um filho, variadamente. Não missionário espiritual, que eu estou dizendo, mas aquele que tem várias funções pequenas e grandiosas. Então, esse espírito protetor, ele é um dos responsáveis por isso, porque como ele vela por nós, e de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós vamos ou não vamos fazer aquilo que nos cabe, não é? Então, ele vai ser o primeiro espírito que vai estar verificando a nossa situação. Mas quando a gente chega no mundo espiritual, é óbvio que existe um conselho de espíritos que vão avaliar a nossa situação para saber não como nos punir, que é como se vê nas religiões ortodoxas, mas como é que nós poderemos reencarnar para reparar a nossa falta e progredir, não como um ato de castigo. Não que eu seja contrário a essa palavra, eu acho que a palavra castigo ela é excelente, que é tornar casto, não é? E que um bom pai, ele castiga, sim, os seus filhos, mas não com aquela visão de dar uma chinelada, de ser violento e etc., mas sim para que aquele ser, ele possa seguir o seu caminho, e o maior castigo que Deus impõe aos seus filhos é a justiça divina, é a lei de causa e efeito, porque eu vou ser feliz ou infeliz proporcionalmente ao bem ou mal que eu haja feito. Então, em realidade, o castigo meu vai ser realizado por causa de mim mesmo, não é? Então, esse conselho de sábios, com as informações do nosso espírito protetor ou anjo guardião, eles vão determinar qual será o melhor caminho para que eu possa sair daquele lodaçal que eu me enfiei, geralmente, para ir a caminho da luz. Então, eu acho que o detalhe, Wilson e Álvaro, é a forma de você ver o detalhe. Eles não têm o objetivo de nos punir, mas o objetivo de fazer-nos melhorar e reparar as nossas faltas. Como um estudante que se equivocou e repetiu de ano e que precisa de uma nova oportunidade para acertar nas matérias que ele não foi tão bem. Né? Então, eu acho que é uma visão muito bonita que o Espiritismo nos dá. Uma visão esperançosa que destrói com a visão de céu, inferno e purgatório e nos faz verificar como filhos de um Deus amoroso e soberanamente justo. Porque a gente muitas vezes pensa em Deus, o temente a Deus, se refere à justiça divina, mas as pessoas esquecem do amor e da bondade de Deus, que são superiores à sua justiça. Porque não é Paulo, na epístola dele aos Coríntios, que diz que de todas as virtudes, a maior deles é a caridade ou o amor? Né? Então, o pessoal esquece desse caráter de Deus, que é o caráter do amor. Eu me lembro aqui do Divaldo, quando ele fala sobre virtudes, e em uma de suas palestras, eu nunca mais esqueci, ele fala sobre a misericórdia. E ele define a misericórdia como o amor imerecido. É aquele amor que não tem a ver com merecimento. É como a mãe que nós falamos agora no início do programa, no texto. Ela não ama seu filho porque ele merece ou não, ela ama seu filho porque a única coisa que ela pode dar para ele é amor. É o que ela pode ser é amor. Então, Deus, se é amor, o que Deus produz é amor e só. E pronto. Nós não entendemos as manifestações desse amor, mas é só amor. E eu vou passar para o Álvaro para ele complementar, né, o que o Alex falou, e também para a gente trazer aqui como lembrança o André Luiz. Né, quando a gente fala sobre quem que decide o que acontece com a gente, e o Alex falou aí de um conselho, André Luiz passou algum tempo no umbral. Quanto tempo? 3 anos, não é? Oito. Passou, oito anos, perdão. Ele passou 8 anos no umbral, exatamente. E a partir de que ele foi resgatado, ele consegue ver a mãe dele, recebe a visita da mãe, e ele cobra a mãe, fala, poxa mãe, estou há 8 anos lá naquele lugar, a senhora nem para fazer uma visita? Né? Não, né? Eu estive lá, você não podia me ver. Mas é claro que todo esse tempo que ele passa lá foi uma coisa planejada, né? Não foi ao acaso, ele não foi abandonado lá, não é isso, Álvaro? Como isso, então, houve um planejamento para que fosse dessa forma? É interessante aqueles que estão participando do programa com a gente compreender que o mundo em que nos encontramos, que parece um mundo difícil, mas tem tudo uma lógica. De ver quando Jesus nos disse, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por que isso? É porque nosso planeta ainda, mais de 60%, são almas em expiação, são espíritos ainda muito prematuros. E por que nós estamos aqui junto com eles? Eles vão aprender com os espíritos mais evoluídos. Então você coloca juntos. E os almas em expiação é uma prova e expiação para os mais evoluídos. Então você fica essa parceria, tá? É que vai acontecer. Então e Jesus mesmo coloca na parábola do semeador a estratificação da nossa humanidade. Lembra como é que faz a parábola? O semeador saiu a semear, sementes caíram na beira da estrada, outras caíram no solo pedregoso, outras caíram nos espinheiros e outras caíram em solo bom. Já aí colocou 25% de cada humanidade. As sementes que caíram à beira da estrada e viram os pássaros de comer são aqueles que não têm condição de prestar nada atenção de religiosidade, de espiritualismo. Aqueles que as sementes caíram num solo que era muito pouco profundo, as sementes secaram e as plantinhas morreram, são aqueles que melhoram um pouquinho. Mas houve o chamamento divino, mas vai para. Aqueles que estão já melhoraram um pouco, mas já ouve, já começa a se interessar, as sementes caíram no espinheiro, mas a hipnose da vida não os deixa progredir. E aqueles 25%, talvez, se Jesus colocou assim, colocou no aspecto matemático, são aqueles que são realmente tocados e aí vão buscar se melhorar. Então fica assim estratificado. André Luiz voltou para o mundo espiritual, ficou 8 anos no umbral, mas ele não conseguia ver sua mãe, embora a mãe o disse que estava sempre com ele. Ele que não tinha percepção de ouvi-la, porque ele ainda estava muito preso às questões materiais. O sofrimento, aquela vivência, naqueles pântanos, drenando a sua energia, os fluidos que estavam nele ainda, né, fluidos vitais, que ainda estava muito... Ele voltou antes do tempo, um suicida involuntário. Então tinha que drenar aquela energia. Quando ele se recompôs, aí ele conseguiu vislumbrar o Clarencio, né, o ministro do nosso lar, com os enfermeiros, que o levaram, e aí ele foi resgatado. Então a gente vai vendo nas casas espíritas, como tem sessão mediúnica, grande parte dos espíritos que se manifestam, eles não têm nem noção que morreram, deixaram o corpo físico, estão vivos, né? Bom, morreu o corpo físico, porque é o nível de perturbação. André Luiz mesmo disse, ele sabia que estava morto, mas estava vivo. Parece assim uma ambiguidade, mas é que a capacidade de raciocinar, ela fica perturbada, talvez pelo despreparo para esse regresso ao mundo espiritual. E nós vamos voltar no mundo espiritual. Interessante que não tem um comitê de juízes para nos analisar e nos condenar. Tem um comitê de sábios, como aqui o Alex mencionou, para programar nossa reencarnação da melhor forma possível. Isso tem. Tá? No livro Voltei, né, do irmão Jacó, que é o Frederico Figueiredo, ele fala que ele volta ao mundo espiritual e ele viu que poderia ter sido melhor a conduta dele. Ele queria ser acusado de alguma coisa, ele não tinha ninguém. Ele vai para um grande catedral, um grande centro, onde é feita uma recepção gigantesca para homenageá-lo. Ele fala, eu não mereço isso, eu tenho minhas falhas. A pessoa levanta ele. Não, merece sim. Porque na nossa consciência está impressa os nossos deslizes. O nosso juiz é a nossa consciência. Quando a gente voltar para o mundo espiritual fazer uma análise, fala, nossa, fiquei lá 70, 80, 90 anos, que foi que eu fiz a minha encarnação. Então, o Espiritismo é um chamamento e a doutrina mais eletiva para o homem do século XXI, porque pode provocar esse questionamento e, nesse questionamento, a gente mudar de conduta, mudar de atitude. Isso, sim, é muito bom. De forma que a gente possa voltar para o mundo espiritual e não ter que ficar lá estagiando no umbral, né, Wilson? Pois é. E é interessante, né, essa coisa de você, que o Alex falou e você também, de se reconhecer, né, porque André Luiz, ele sofreu até que ele se dobrou, né, ele pediu ajuda, aquela história de ajuda-te e o céu te ajudará. Então, enquanto você se mantém ainda obstinado no mal, justificando as coisas que você fez, sentindo-se vítima de tudo, mesmo após, né, estamos falando aqui após o desencarne, né, quando você retorna ao plano espiritual, você se sente perseguido, você se sente, né, sente que nunca teve as oportunidades que você precisava, vai continuar sofrendo. Né? Agora, por quanto tempo? Isso pode se estender por muito tempo, por 10, 20, 100 anos, muitas vezes, até que você tenha condições de receber ajuda. E aí que entra, né, o trabalho, como o Álvaro colocou, nos centros espíritas, né, de atendimento a esses espíritos. Quantas vezes a gente conversa com espíritos da época da escravidão, que ainda estão se remoendo desde aquele período, né, e que tem ali, numa conversa, a oportunidade de vislumbrar um futuro diferente, de ver um termo, né, ao seu sofrimento. Mas depende sempre de um movimento da própria alma, né, de um movimento próprio do indivíduo. Por isso que hoje, né, se uma coisa é importante para nós, é a nossa capacidade de se auto-reconhecer, reconhecer os próprios erros, mudar de opinião, né, não ter aquele pensamento fixo, inflexível, né, como dono da verdade, como às vezes a gente acaba assumindo posturas como essa. Então, é importante a gente ter essa flexibilidade. Essa flexibilidade é o que vai fazer com que a gente possa receber o auxílio necessário para poder sair de uma situação difícil no plano espiritual. Mas vamos lá, são 19 horas e 53 minutos. O tempo passa rápido quando a conversa está boa, não é verdade? Nem vi passar o tempo. Mas vamos seguir aqui. Estou lembrando que os judeus da antiguidade, eles se consideravam o povo escolhido. Muitas vezes a gente encontra esse termo lá nas escrituras. E acreditavam fazer parte de uma aliança com Deus, que lhes concedia certa superioridade sobre outras nações. Mas não vamos longe, ainda hoje podemos encontrar em alguns segmentos do cristianismo um conceito parecido, que propõe que Deus abençoa e produz riquezas, até mesmo riquezas materiais, status, para aqueles que são considerados seus filhos bons, seus bons filhos. E, consequentemente, também, ele se afasta dos maus filhos, que vão ter mais dificuldades. Agora, a pergunta é, Deus dá a todos os seus filhos as mesmas condições de progresso? Alex Bonafini. Sim, é óbvio. É a mesma coisa que nós lembrarmos da história, né, de Caim e Abel, não é? Adão e Eva, Caim, Abel e Sete, que nada mais é do que uma analogia, nada mais é do que uma parábola, vamos assim dizer, que tem um conteúdo por detrás profundo. Imagina que Caim, tudo que Abel fazia, Deus batia palma e adorava. Caim fazia, Deus não estava nem aí. Abel fazia uma fogueirinha, Deus achava maravilhoso. Caim fazia um fogueirão, Deus não estava nem aí. foi lá, matou Abel e acabou o problema, né? Imagina, se Deus fizesse essa diferença, é óbvio que não existiram Caim e Abel, não é? Isso daí é uma história para contar a parte negativa do povo, a parte positiva de uma raça, não é? E o que acontece nessa história? Deus ama seus filhos de forma igual e dá as mesmas oportunidades a todos. Tanto é que nas obras básicas sempre é falado que nós somos criados simples e ignorantes para a progressão contínua nos tornarmos perfeitos, não é? Da semente, né, ao arcanjo que também já foi semente. É bem claro isso, bem explícito. Porque ele nos dá as oportunidades, só que ele também nos dá uma ferramenta que ela é divina, que é chamada livre-arbítrio. A gente aproveita se a gente quiser, se a gente não quiser, a gente não aproveita. Evoluir todos vamos, isso é inevitável, pelo amor ou pela dor. Mas agora, aqueles que utilizarem seu livre-arbítrio da melhor maneira, vão alcançar essa plenitude, essa progressão, mais rápido do que os outros. Por exemplo, Jesus, nós podemos considerá-lo, eu acho bacana quando o Haroldo Dutra Dias fala, que a gente pode considerá-lo como o irmão mais velho, com 40 bilhões de anos a mais que a gente. Porque os mundos aonde ele passou e evoluiu já não existem mais. Já não existem mais. E nós estamos num planeta relativamente jovem. 3,4 bilhões de anos. É um planeta, assim, hiper jovem. Muito novo. Os planetas geralmente têm tempo de duração de 20 bilhões de anos para alcançar o seu ápice e sua decadência. O nosso está no princípio, não é? Por isso que há um planeta de expiações e provas, e também existem pessoas muito atrasadas. E eu queria só colocar um dedinho naquela porcentagem de Jesus lá. Ele foi muito bonzinho falar 25%, né? Porque aquele número lá não é daquele jeito, né? Como o Álvaro disse, 60% expiação. Aí o resto você divide como você quiser. Não é? Mas é muito bondoso Jesus. Ele é uma doçura, né? Porque se hoje não é, imagina na época dele, né? Então, o nosso planeta é um planeta muito... Veja a transição que nós estamos passando. Os espíritos dão conta que 2/3 dos espíritos que vivem na Terra não vão continuar aqui, não, que não vai ter esses 2/3. Se você contar, dá 2 bilhões e pouco de espíritos, né? Mas estão vindo de outros planetas, outros do passado estão reencarnando, mas especificamente, 2/3 dos que estão aqui endurecidos não voltam mais. Vão para planetas inferiores, né? Então... Pois é. Álvaro, 19h57, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também, dá tempo, nós temos aí alguns minutos, e eu queria também que você, né, ressaltasse essa questão de Deus ama igualmente todos os seus filhos. Então vamos pensar aqui, sabe aquele ser que você considera abjeto, que você acha que não deveria nem ser considerado humano, e você olha para ele e fala, não é possível que esse ser exista, que esteja entre nós, né? Existe uma dificuldade para algumas pessoas de entender que Deus ama aquela pessoa tanto quanto ama você. É assim mesmo, Álvaro? Sim, inclusive, quando o povo judeu fala que foi um povo escolhido, estão absolutamente certos, porque Deus escolhe os povos e nações para missões, como escolheu o Brasil como coração do mundo, mas não nos torna melhor. Escolheu os Estados Unidos da América como grande centro tecnológico do futuro, do presente e do futuro. Não, ou seja, as nações têm suas tarefas, são escolhidas para tarefas. O equívoco é achar que é uma aliança só dele. Meu Deus, isso não acontece. Alá, Jeová, não, peraí. Então, isso aí é fruto da nossa ignorância. Agora, quanto a esses seres abjetos, né? Que estão nas prisões, gente, irmãos nossos que caíram muito com crimes hediondos, aí tem a parábola que Jesus fez da ovelha desgarrada, né? A parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, é a trilogia da redenção, mostrando que não existe uma falta irremissível. E aí o Alex explicou bem no início sobre a reencarnação. Através da reencarnação nós vamos redimir. Agora, também o Alex explicou que não necessariamente nesse planeta. Tem espíritos que desde a do século passado já estão sendo transferidos para planetas inferiores, ou iguais à Terra, ou inferiores à Terra, porque a Terra vai subir um degrauzinho, vai ser um planeta de regeneração. Não vai ter mais expiação na Terra. Então, aí, talvez realmente esses 2/3 vão ser distribuídos em outros planetas, da nossa galáxia, outras, e está vindo espíritos nobres para nos ajudar. Vem como voluntários reencarnar aqui para contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Mas, das parábolas todas, das mais lindas é da ovelha desgarrada. E Jesus diz, não perderei uma única ovelha do meu rebanho. O rebanho de Jesus é a humanidade. O que vai acontecer é que, de repente, essa ovelhinha está meio cinzentada pelos equívocos, está contaminando o rebanho, então ela vai ser colocada em outro lugar, no planeta inferior, que pode, eventualmente, voltar para a Terra se ele andar mais rápido. E grande parte dos que vão permanecer na Terra reencarnando não são nem da Terra. Vieram lá, exilados de Capela ou outros ordens. E foram exilados para cá, melhoraram um pouquinho, podem voltar para Capela. Inclusive, uma das 4 raças mães que foram os que formaram os egípcios, diz Emmanuel na obra A Caminho da Luz, foi o único grupo que, na totalidade, conseguiram regressar para o planeta de origem que está na órbita da Estrela Capela. Ou seja, tem chance de voltar, mas tem que trabalhar arduamente para isso, ou seja, a transformação moral, a vivência do amor. Pois é, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Talvez não como Bezerra de Menezes, né? Seremos eleitos, convidados a morar num mundo superior, né? Mas também vamos nos esforçar para ficar por aqui, pelo menos. Já está, né? Bom demais. Já está bom, só para não ir para um mundo inferior de novo. Vamos ficar aqui, já está bom, vamos fazer o esforço necessário. Né? Dá para fazer pelo que a gente sabe. Nossa gratidão, Álvaro e Alex. Nós agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu quero aqui fazer um pedido especial, né, agora para os próximos programas. Quando vocês fizerem seus comentários, coloquem também a cidade de onde vocês estão falando, né, para que a gente possa citar as cidades. Ó. Aqui eu vi que tem muitos irmãos lá de São Pedro que nos acompanha. Tem uma amiga aqui da Bahia, olha bem, né, a Bahia nos acompanhando. Então, coloquem nos seus comentários também, né, nos seus cumprimentos ali, coloque a cidade de onde você está falando para a gente poder citar aqui. Infelizmente, não dá para citar todos os nomes, porque estão muitas pessoas que passam por aqui, né, que deixam aí seus comentários, o seu agradecimento, as mãozinhas de gratidão, coraçãozinho. Né? Então, eu quero agradecer a vocês, a todos vocês que nos acompanham, pela generosidade, lembrando sempre que é por vocês que nós estamos aqui. O programa Visão Espírita é mantido por um grupo de amigos, né, que fazem suas doações e que nos permitem estar aqui. Hoje o programa Visão Espírita é uma atividade da UZ Intermunicipal de Piracicaba, mas nós continuamos precisando de você. Lembrando que temos aqui às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, a partir das 9:30 da manhã, o programa Visão Espírita, também a edição de Santa Bárbara do Oeste, original, com nossos amigos Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que nos acompanharam. Quero mais uma vez agradecer aos amigos hoje aqui, Alex Bonafini e Álvaro Augusto Vargas, pelos comentários, pelas elucidações, pelas reflexões. Vou passar a palavra aqui para o Álvaro para fazer suas considerações finais e vou pedir para o Alex fazer uma prece de encerramento. Álvaro. Que todos nós possamos manter o nosso otimismo, a certeza que Jesus é o timoneiro da nau Terra, levando o nosso planeta ao porto seguro. Não vamos deixar ficar perturbados pelas coisas momentâneas, que tudo passa, tudo é transitório. Vivenciamos uma época muito difícil, mas necessária do nosso processo evolutivo, que se vem é porque Deus permite. Mas vamos manter o otimismo, a confiança em Deus, a confiança em nós mesmos, manter a serenidade, o equilíbrio, a absoluta certeza que tudo vai ficar bem junto com a nossa vibração, com os nossos mentores espirituais e com o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado e boa noite a todos. Bom, eu, de minha parte, eu queria agradecer ao Álvaro, ao Wilson, foi uma honra passar mais uma noite dessas com vocês, com os bons espíritos que estiveram conosco, com o público que nos acompanhou, público feliz, público bacana, que sempre nos acompanha, e dizer que a vida vale a pena. Nós não devemos temer a nossa morte, nossa desencarnação, o que será de nós no mundo espiritual. O que nós devemos temer é como nós chegaremos lá. Para isso, nós devemos trabalhar muito aqui na Terra para que nós não nos equivoquemos e cheguemos no mundo espiritual da melhor maneira possível, com a consciência tranquila de ter feito o melhor do melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos oriente na tarefa árdua do dia a dia. A reencarnação não é fácil, ela é muito difícil, exige de nós sacrifícios inovidáveis, frutos de equívocos grandiosos do passado, abnegação, estudo e trabalho. Que possamos nos esforçar sem reclamar, auxiliar sem lamentar, amar sem pedir retribuição e fazer o melhor do melhor. Sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a vossa vontade, não a nossa. Que assim seja. Assim seja. Paz e luz a todos. Obrigado, paz.